bague da onde os moleque aqui cresceram e nunca tiveram dó. Representando cada beco de G.O. a Maceió. Só função, só ladrão, gastando a sola do chinelo. Deixando os boy em danger nos camaras amarelo. É só os monstrão apetitos jorrando sangue no olho. Desacreditar, nem pensar, ó nós de novo. Pronto pra ripa, fazendo chicote estralar. Os bonitão vão tremer quando o nosso bonde passar. De Santa Fé, Goiânia, Lagoas, cabela voa. Trutão, cê não viu, nós levou sua coroa. Os moleque que cê deu nada, truta desacreditou. Que inacreditavelmente foi mais um que se jogou. Só os monstrinhos sanguinários na função a milhão. Desceu mais um pro caixão. Tiozão, cê não viu quando subimos nos palcos. Majestosamente tomando a cena de assalto. Deixando os bico em crise, na inveja se afogando. Monstrão, terrorista na selva, vai lucrando na função. Tamo aí pra invadir, tomar o que é nosso. Na terra de Bagdá, deixando vários destroços. Testaram nossa fé, chegamos na pura calma. Usando o coração, cantando com corpo e alma. E olha os moleque encadilhado, se vacila aqui, gatilho apertado, coração selado, semente do mal, tirada até a alma pra fazer funeral. E olha os molequinhos, tudo encadilhado, se vacila aqui, gatilho apertado, coração selado, semente do mal, tirada até a alma pra fazer funeral. Tá salvado o molecote. Avisa pros grandão não desacreditar, hein? Tamo junto, de Alagoas pra Goiás. QG dos manos é a fábrica de hits, traficando informação. TVs pra comédia, sem boi pra vacilão. Desacreditar, nem pensar, ladrão. Muito cuidado em dizer, esse moleque é de nada. Do nada a chicota estrala, seu corpo deitar na vala. Quem desacredita falha no tribunal de quebrada, deu mancada. Se esquiva aí das bala, brinquedo que mata intocado sem dar vacilo. Quebrada tá suave, a noite correndo bicho. Se moscar é lamentável, moscou é sem chance. Seu peito não é de aço e nem você é o super-homem. Clique, clack, quem tem medo treme. Haha, sem chance pra PM, entende? Que o sistema cria os mortos, injeta o ódio na mente pra colher sangue no olho. Desacredita não, os monstros querem um vacilo. Desacredita não, vacilo puxa gatilho. Desacredita não, gatilho mata seu filho. Desacredita não.